da habitação é uma questão crítica. Mexe na vida de toda uma sociedade. E temos visto na literatura que em muitos países os governos é que intervêm ativamente através da habitação social e também a construção, autoconstrução dirigida. Mas estes modelos todos ainda mostram-se insuficientes, porque a procura é maior. Todos os anos, a percentagem da população mundial que transita para a fase adulta, isto é, maior de 18 anos, e constitui a primeira família, né, está cada vez a aumentar, uma percentagem de 3,5% ao ano. Então, o banco não fica indiferente a esses aspectos. Não somos um banco de desenvolvimento, não somos um banco comercial, mas também estamos a propor de fazer lucro, claro. Então, fizemos uma série de workshops desde 2011 no Marrocos, depois em 2012 na Etiópia, e no ano passado fizemos um no Senegal, e este ano foi na Etiópia de novo, em Isabel. E o que é que se concluiu? Concluiu-se que em África ainda há um desfazamento no setor financeiro entre as poupanças existentes, que são uma parte são de curto prazo, enquanto que o financiamento da habitação é mais ou menos de médio e longo prazo. Daí que alguém tem que cobrir este gap. Viu-se também que há alguns modelos que estão a ser ensaiados, como casas pré-fabricadas e por aí fora, mas que não satisfazem algum segmento do mercado. Também envolve com questões culturais e de preferência. Uma casa pré-fabricada, a pessoa paga um valor, mas essa casa, ao fim de 10 anos, vai requerer uma intervenção, não é? E este agregado familiar pode não ter esses recursos para fazer a intervenção e a casa desmorona-se. É? Então há aquele efeito psicológico também nas pessoas. E outro aspecto que nós tivemos que intervir no mercado foi dar assistência técnica aos países. Fizemos muitos estudos sobre o custo dos materiais de construção, fizemos algumas comparações, só para dar uma ideia. O preço da construção varia. Uma casa social mais barata do que a minha está a $22 mil. Na África do Sul, $29 mil. Isto pode também ter a ver com a disponibilidade dos materiais de construção, o grau de evolução da indústria de construção nestes países. Por exemplo, na África do Sul, se fosse a builder do warehouse, a builder dá tudo. Até já estão a invadir o mercado na África Austral, em Moçambique, de onde eu venho. Já estão a instalar-se em Moçambique, estão a se instalar no Malawi, no Botswana, no Zimbábue, não sei, Angola, não é? Se calhar. Questões também da adesão ao protocolo da SADC, ainda há esta inércia. Mas, por exemplo, Tanzânia, o custo é $11 mil, mas Tanzânia também é um efeito, direi que, das preferências. Tanzânia é uma sociedade que, por questões culturais, eles não almejam tanto luxo, não é porque é uma ofensa, mas é uma sociedade que quase que é homogénea, desde os tempos do saudoso Júlio Guilherme. Então justifica-se esse preço de 11 mil, está mais próximo ao valor que a ficha de crédito está a conviver, não é? É um bom exemplo. Mas vamos ver, Uganda, $72 mil. Sim, dólares. E na Zâmbia também, bom, nosso vizinho aqui do lado este, $70 mil. Daí que se calhar o preço que foi. Desculpa, o preço está quadrado, não é metro quadrado. Não, é um metro quadrado. Tipo 2. Tipologia 2. Exatamente. Então, se calhar o preço que tinha sido avançado pelo executivo de $60 mil, não estaria por aí perdido. Agora, olhando para Angola. Em Angola, nós temos um plano de desenvolvimento de 2011-2015 que infelizmente não conseguimos financiar tanto o setor privado. Estivemos mais envolvidos com o setor público, como devem saber, estamos mais a financiar infraestruturas na área da energia, a construção da barragem de Lauca é um dos nossos investimentos, a reestruturação destas três empresas do setor da energia, com a criação da ENDE, a extensão da Endel, neste caso, e Podel, e da ERNT, um processo em que estamos ainda numa fase inicial. Na área das águas, temos um grande projeto no sul. E na área das estradas, vamos começar agora neste corredor do Lobito. Na área do apoio ao setor privado e reformas com o Ministério da Economia, acho que a Deloitte deve estar a par disso. Estamos agora na comissão do programa com o Ministério da Economia, com a UIF, para a criação dos centros de incubação tecnológica e criação de empreendedorismos. Bom, parece que ainda falta um pouco do óleo aí na máquina, mas é um projeto que foi aprovado no ano passado e que vamos começar a ter os primeiros resultados. Basicamente é isso que estamos a fazer. Agora, na área da imobiliária, da apoio ao setor da habitação, identificamos três instrumentos. O primeiro é o financiamento a fundos de investimentos. O problema dos fundos de investimentos é que para as necessidades que nós temos ainda aqui agora, que é ao lado de resolver problemas sociais, os fundos de investimento não se adequam. Por quê? Por causa do preço final que vai ser passado ao cliente, não é? Sim, porque o nosso financiamento até é barato, porque nós aplicamos uma taxa de LIBOR. Uhum. A LIBOR agora é 0,32 por aí, ou 0,28 ao ano, exatamente. Mais um spread de 60 pontos base, que é 0,6%, mais uma margem de financiamento. E no caso do dólares, nós, como temos um rating de AAA, temos acesso aos fundos em dólares com uma taxa de juros negativa, que é menos 0,01. Então, o juro anual pode ser 0,97%. Entretanto, se passas este fundo a um equity fund, porque o fundo de investimento, o objetivo deles é de lucrar. O que é que eles fazem? Eles vêm fazer o due diligence em Angola. A primeira coisa que vão dizer é que, muito bem, mesmo que o banco tenha me dado estes fundos a 0,97%, porque Angola tem um risk premium, que às vezes pode-se usar a inflação. Neste momento, se usarmos a taxa de inflação, ia ser 15% ou 14% ou 13%. Logo, já torna inviável este projeto. Não sei se está a perceber. O fundo de investimento não quer saber, e o cliente final nem sabe que estes fundos vieram do BAD. Então, este tipo de investimentos, usando os private equity funds, estão a ser feitos de forma piloto. Tem cá um projeto, um investidor baseado nas Maurícias, que tem 5 projetos neste momento aqui em Angola. E fundos de investimento? Não posso revelar quais são os investimentos, mas estão na área da saúde. Este é um investidor que teve um interesse no nosso. Vosso? Sim. E tem constituído fundos de investimento? É um fundo de investimento baseado nas Maurícias. Ok. E a cidade de história está afiliada? A cidade de história está baseada nas Maurícias, mas tem os promoters, neste caso os lead managers são franceses. Um deles trabalhava com a Propago. Não sei se fosse. E essa Propago que é uma agência de, não é microfinanças, não, mas microfinanceiro no sentido de que eles operam com microfinanças à escala global. Então, com a agência francesa, uma espécie de. Mas esse é um setor privado. Então, eles estão cá na saúde, estão cá na habitação, têm algum projeto no IJO, casas no IJO, estão na saúde aqui em Luanda, uma clínica de grande dimensão que foi aberta aqui, não vou dizer o nome. Agora estão no AMBO, num projeto de desenvolvimento da agricultura. Então, como pode ver, eles acabam entrando em projetos quase que especulativos, não é? São projetos puramente comerciais. Entretanto, como o nosso objetivo, eu havia dito, é de apoio ao desenvolvimento, o nosso Conselho de Administração desafiou-nos para procurarmos instrumentos mais inovadores. E um deles é a provisão de garantias soberanas. Neste momento, estão-se a fazer negociações não é? Com vários governos, incluindo o governo da Angola, já nos abordou nesse sentido, para ceder estas garantias soberanas na forma de garantias parciais de risco entre o BAD, para cada dólar que o governo angolano for a contratar na banca privada, o BAD cobra entre 50% a 75% do empréstimo, no caso de incumprimento. E depois, essa dívida torna-se uma dívida entre o governo angolano e o BAD. Em caso de incumprimento do projeto, seja ele público ou privado. Dando um exemplo prático, no caso do fundo de habitação angolano, o fundo pode solicitar ao Ministério, né, das Finanças, o Tesouro, que aproxime-se ao BAD e solicite este tipo de garantia. Apresenta-se um pipeline de projetos viáveis, não é? O banco faz a due diligence com indicadores. Se se tornar viável, o banco africano assina o garantia agreement. O fundo leva o garantia agreement, aproxima-se a vários bancos, tanto ao nível nacional ou estrangeiro, negocia o financiamento, implementa o projeto, faz o pagamento, não é? Mas em caso de incumprimento, o governo angolano é chamado a absorver aquela dívida como dívida soberana entre Angola e o banco. Qual é a vantagem deste instrumento? É que Angola, de forma individual, não pode conseguir ter acesso a estes financiamentos na banca privada neste momento, principalmente porque o risk rating do país está quase que no junk, se é que não é lixo. Infelizmente. Então, usando o AAA, que é o franchise do BAD, Angola apresenta-se com melhor musculatura e melhor credibilidade perante os mercados internacionais. Ainda não tivemos sucesso com este instrumento, mas quem sabe este ano ou princípios do próximo ano vamos conseguir a primeira garantia parcial de risco com Angola. Por fim, tem a questão das microfinanças. Nós, tal como os fundos de investimento, também estamos a trabalhar com microfinanças. O problema tem sido os volumes, porque o mínimo que o nosso setor privado exige é 10 milhões de dólares. E como nós sabemos, muitos bancos de microfinanças da região, então, para alguns países 10 milhões de dólares é muito. Angola pode não ser o caso. Angola é Nigéria é a mesma coisa, mas Moçambique, Malawi, 10 milhões de dólares é muito. Os bancos nem querem essa exposição, esses bancos de microfinanças. Então, o que é que se fez? E acho que o Alan deve conhecer este programa. Criou-se, tem um Shelter Africa, mas agora não fez parte deste programa. E agora criou-se um fundo quase que multiregional em que as microfinanças e os microbancos podiam ter acesso consoante o seu nível, a sua capacidade de endividamento. Creio que aqui queria-se negociar com o Milênio, mas o Milênio depois acho que saiu do esquema. Moçambique foi com aquele banco? Não. Mozabanco, do grupo. Como é que é? Mozabanco é do grupo Caixa Geral de Depósitos? Não. Não é? Não tenho ideia. Eles conseguiram 7 milhões de dólares para fazer financiamento às velhas empresas e a construção da habitação. Então, existem estas janelas, estão disponíveis no BAD. O problema é que elas não são divulgadas. Não. Também, se calhar por desconhecimento dos próprios países, mas neste momento acho que há um procedimento. Uma das questões complicadas, nós sempre tivemos a montagem são muito longos os prazos. Os prazos são longos, mas agora estamos a reduzir os prazos. Eu vou dar um exemplo. Muitos países não estão habituados a fazer estudos de avaliação do impacto ambiental. Provavelmente é social safeguards. Segundo, questões de transparência, em que tem que se declarar quem são os principais acionistas. Governance, para evitar-se o conflito de interesse, em que o fundo, não é, vai ser dado a um banco, por exemplo, a um banco de microfinanças, mas do outro lado, o acionista é dono da empreiteira que vai fazer a construção das casas. Num país como o nosso, não é, em que o mercado é muito novo, é difícil evitar. Enquanto o professor está a dizer que a concorrência é desleal. Não, eu não queria falar, não posso falar não. Assim. Eu sou parceiro do Estado, então não vou dizer isso. É sim, mas é assim. Nós quisermos fazer desenvolver o mercado habitacional e, portanto, e queremos que outros entes privados entram, portanto, façam parte desse processo, é necessário que nós também, como Estado, paremos de subsidiar assim também. Tá. Claro que é bom para a população, mas só perguntar, por exemplo, no nosso caso, fundo de fomento habitacional, nós com a redução do preço, não vou dizer quatro, mas perdemos mais de duas centenas de milhões de dólares. Este valor seria suficiente para alocar a habitação. Para construir outras casas. É sim, então, nós como Estado estamos aqui, somos quase todos entes públicos, temos que ver que o subsídio foi bom no arranque, foi bom, mas não sei se será sustentável. Não é sustentável porque os recursos são limitados. Porquê que os entes privados não recorrem ao banco? É assim, como é que eu vou construir algo para ser providenciado a uma residência de 120 metros quadrados, no quilava com todas as infraestruturas, e ter que gastar menos de pelo menos 50 mil para eu poder vender a 60, que é o preço daquela habitação. Então, mudou-se quando Quilamba, quer dizer, quando Quilamba criou essa política, o mercado imobiliário alterou completamente. Completamente. Nós, antes de Quilamba começar a fazer essas vendas, tínhamos uma solicitação constante, todos os dias no escritório, 20 pessoas para ter uma casa. A partir do momento em que Quilamba abriu as portas, quer dizer que houve uma alteração total do cenário. Era a política social, havia um déficit muito grande, tinha que se construir, fez-se bem. Os operadores privados não conseguiam alugar, o Estado usou recursos disponíveis, portanto, esses recursos são para benefício da população, não adianta o Estado ter recursos e, portanto, é algo que foi necessário se fazer. Mas agora é um momento em que todos temos que trabalhar de forma a que o sistema auto se sustente. Já não me esquecer, Alan, de mais um instrumento inovador. Por exemplo, com a abertura do mercado de capitais, abre-se uma janela em que investidores singulares ou privados podem ser detentores de títulos, não é? Emitidos, por exemplo, em moeda local, títulos que levam o chapéu, não é? Em termos de repayment, a chancela do Banco Africano de Desenvolvimento, e canalizados para infraestruturas. Pode ser, não é? Para a construção de uma centralidade, como estava a dizer. Pode ser para a construção de uma ponte, pode ser para a construção de uma estrada com portagem. Então, angolanos poderiam subscrever estes títulos. Estes títulos são transacionáveis. Por quê? Porque levam a garantia deste AAA rating do BAD. Fizemos isso na área da construção em Uganda. Emitimos títulos em Uganda de Shillings, 20 milhões, para a construção de casas, 100 casas. Construção vertical, e foram altamente subscritos. Até a subscrição acho que foi 5 vezes mais. O que é isto? É dizer às pessoas, olha, o BAD identifica um número limitado de empreiteiros, não é? Interessados. O BAD emite os títulos na bolsa, na bolsa de valores da moda, não é? As pessoas subscrevem. Os capitais são usados para mobilizar estes empreiteiros na construção destas casas. indiretamente, a pessoa que subscreveu é acionista daquelas casas. Todos os anos recebe uma porção, recebe dividendos pelo arrendamento daquelas casas. E, no fim, a garantia é de quê? É de que o BAD, em caso de todo o investimento falhar, o BAD entra. Entra com a sua garantia. Não sei, aqui em Angola, quando nós quisemos fazer, nós tivemos algumas discussões. Somos um investimento rápido. Claro, mas é mais acessível, porque estamos a eliminar a figura do lead arrangement. Estamos a ser nós. Quem é que vai fazer a gestão desse projeto? São os empreiteiros. Os empreiteiros têm o interesse de ter o retorno. Porque eu não vou construir casas. Eu sou subscritor dessas unidades de participação. Sim. É a unidade de participação. Exato. Quem é que me vai garantir? Vai fazer uma gestão eficiente da empreitada toda, seja ela de um ou vários empreitados? Não, cria-se uma unidade de gestão. Cria-se um management arrangement em que há pessoas, gestores independentes, privados, que também são remunerados apenas para fazer essa gestão. O banco dá assistência técnica. Mas quem é que tem que fazer a emissão desses títulos? É o banco oferecido. E essa sociedade ou esse veículo que se cria é titulado por quem? Não, pode ser uma joint venture entre investidores angolanos e estrangeiros. Não interessa. A nacionalidade aí não interessa. O grande problema aqui em Angola foi a falta de legislação. Os títulos são emitidos aqui. Aqui. O problema é que os títulos eram para serem emitidos em moeda estrangeira. Então o BNA disse, não, aí vocês vão criar um excesso de oferta de moeda. Porquê? Porque os títulos, quando são emitidos em dólares, há uma externalização, então a contraparte que iria para o investimento ia ser em quantas. Não é? E nós estávamos a falar num investimento inicial de 100 milhões de dólares. É, o BNI disse, não, isso é muito dinheiro, vão ter um excesso de oferta. Isso foi a altura da desmobilização. Sim. Então, infelizmente, colegas, eu acho que o prazo já. Eu quero agradecer a todo mundo para a sua participação e esperamos que podemos ter um outro mesa redonda. Vamos recordar pôr este debate no nosso site e produzir um relatório da base disso que vamos partilhar com todo mundo. Eu tenho uma só última questão, se podemos esclarecer isso rapidamente. Qual é a diferença de fundos entre o Fundo de Fomento de Habitação e o novo FADE? Yeah. Rapidamente. Pode ler agora. O sexto do estatuto da FADE. Está a dizer que está dizendo que, claro, o momento não é mais dirigido aos funcionários públicos. E o FADE é para a escala nacional. Okay. Bom. Muito obrigado. E agradeço. Não tivemos tempo para ter uma ronda das questões das pessoas que assistiram. Muito obrigado.